você sempre vence. Nos disse é Deus, quem tá com Cristo vence. Sempre firme o crente, insiste e vence. Não cai, traz a paz. Sei que está vendo o mundo louco todo se perdendo. É bom pensar, tudo vai acabar, tudo mesmo tem que acordar. Se é crente não é imbatível, então é bom pensar. Sabe onde é que fere e sai do poço. Deixa Deus entrar na sua mente, você conceda essa chance. Não seja o seu inimigo, irmão, não perca essa chance. Foi você, só drogas, cachaça, agora esquece. Blim, mergulhei no bem do mal, me esquivo. Quer o bem louco cantar e mata bem. No jogo doido entrar, eu sei bem. É bom pensar, se quiser mudar. Se acha esperto, eu vejo um monte usando droga, irmão, salve. Onde orei, vi a paz falar, consegui ver. Irmão disse o quê? Com Deus vou estar, e cadê você? Como diz no mundo acordar, você adora e na biqueira buscar. Vai, pai, com Deus não perde, você sempre vence. Justiça é Deus, quem tá com Cristo vence. Sempre firme o crente, insiste e vence. Mantenha a fé em Deus e siga em frente. Suplica a Deus que Ele te ouve e atende. Quem tá com Deus não teme, o mal não treme. Não cai. Seja forte, seja forte. Encontre a fonte, encontre a fonte. Você pode, você pode. Sendo bem ir a glória. Essa droga erguer a cabeça, irmãos. Vamos lá, tire da mente essa fraqueza, irmãos. Vamos lá, quem dorme passa, não vê Cristo, não vê Deus. Se tá sendo escolhido, irmão, não fuja de Deus. Jogue fora a sua dor, jogue e deixe pra trás. Jogue fora a cocaína e busque da vida a mais. Jogue fora a depressão, procura olhar o céu azul. Não vai ficar na mão com Deus, nada é comum. Jogue fora a ignorância, o que não presta de vez. Vá além, busque os seus sonhos, não se entregue outra vez. Jogue fora o tédio, espero que você seja alguém. Embora sofra com a dor, se firme, faça o bem. Jogue fora esse seu ódio, olhe pra você, neguinho. Seja forte, a Deus implore, o amor vai te construir. Jogue fora a pouca fé, onde estiver mais além. Blim, não uso mais o pó, me afastei. Matei o mal que me fez. Ai, Deus não perde, você sempre vence. Justiça é Deus, quem tá com Cristo vence. Sempre firme, o crente insiste e vence. Querem sempre te iludir, te chamam sempre farinha. Sem dó no pó, ora o pai, esse vício vence ficar. Doido na brisa, foi só ilusão. Pense em você, moscou, irmão. Deixe de usar que vence. Sua família te ama assim, se mexa. Seus pais honra e você tem Deus pra te amar. Ha, os querubins, os anjos vêm pra te guiar. Se ferir, já não vai mais, entregue pra Deus sua vida. Seja forte.